salvação. Nele encontro alegria. A tua mão me sustenta. A tua voz me orienta. Imensurável é seu grande amor. Por isso vou te adorar. Time.